São entrando, velho. Ali por Rua 8, você continua o 360 graus pela direita, reporte e entra já sendo perna do vento. O 360, reportará perna do vento ali por Rua 8. 0, ajuste 1-0-1. Azul 9021, solo 43, direita 121, letra 9. Direita 9. Eu sou o 6, autorizado pouso, destino 0, centro 100 graus, 099. Autorizado de base pista 1-0, aguardando a autorização de toque remetida. Informou o tráfego, os caras vão 1 minuto para a bomba. Autorizado base aguardando autorização para toque remetida, 2-0. Sentiu limpo 08, autorizado toque arremetida, pista no 0, vento 100 graus, 119. Autorizado toque arremetida, pista no 0, vento 08. Alfa Golf Serra, General no 014, continue a aproximação agora de pista livre. Alfa Golf Serra. ainda é eficiente no acionamento 4-4, reposta térmica. Remeteu aos 5-3. Utilizado o Pernas Vento Pista 1-0, guardando para girar a base. Comando esquerdo, Pernas Vento 1500, guardando para a base, Olimpo 08. Oi, Salvador. Boa tarde, Papão Romeu Charlie Tiago, estabilizado localizador 1-0. Olimpo 08, circuito 360 graus pela direita, reposta interceptando a perna do vento, continua agora. 360 pela direita, vou para a perna do vento, Olimpo 08. Papão Romeu Charlie Sierra Eco, boa tarde, NH1014. Autorizado pelo pista 10, vento 100 graus, 109. Informo o tráfego para o 3 da sua série, 1510. Mantendo o setor de perna do vento, não interfere. Gente, Charlie Seco, não teria possibilidade de prosseguir para 17? Afirmo, Charlie Seco, reporte para o cancelamento de regra. Já está cancelando, solicito cancelamento agora, Charlie Seco. Romeu Charlie Serra Eco, desça para 1010. Reporte para curva à esquerda, ingressar a segunda direita, puxa no 7. Meu pai descendo, já está pronto para curva à esquerda, para a base pela direita, 1-7. Olimpo 08, mantenha-se afastado do eixo de aproximação da 1-7. Informa o tráfego Falcon, irá prosseguir com base pela direita para 1-7. O tráfego vai afastar da final da 1-7, Olimpo 08. O Charlie Seco, autorizado, base da direita, pista 1-7, aporte final. Porta na final, 1-7, Charlie Seco, obrigado. Obrigado aí, Olimpo. E autorizado pouso na pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 0-9-9. Fiz o pouso 1-7, Charlie Carreco. Olimpo 08. Gente, Olimpo 08, mantenha 1.500 pés. Aguarde para gerar base, pista no zero. Mantendo 1.500, aguardando base, Olympus 08. Autorizado, girar base, pista no zero, reporte final. Vai girar base, quadrado final, Olympus 08. Romeu Charlie, Serra Eco, solo 58, confirma empate. Esse é autorizado o backtrack, livre via Papá, ao estacionar a frequência livre, Charlie Serra Eco. Ah, gestão de identificação, deixa eu chegar na volta para 4.000 pés, eu deixo na 0.5. Pode chamar do Olympus 08. Gente, Olympus 08, autorizado toque e arremetida, pista no 0, venta 100 graus, 099. Autorizado toque arremetida, pista no 0, Olympus 08. Tocou RMT 01. Como esquerda no 1510, perna do vento da pista no 0. Aguarde para girar a base. Coluna esquerda 1500, balando para a base, olhando para o 08. Tudo, boa tarde. 1620, próximo ao ponto zero da 104. Colo 620, palmo tráfego P3, Sotéria. Colo 1510, perna do vento da pista no 0. Autorizado, alinhado da colação 0, vento, 100 graus, 089. Tchau, gente, visual contrário, vai me recorrer, boa, 9620. Tudo bem, legal, com informação, qual o seu nome que é essa da Força S? Rapidez. Olympus 08. Olimpo 08, mantém pé na bobeta, aguarde para girar base. Olha na base 08. Hotel, na escuta do controle de Salvador. Já tem o hotel prossiga. Olimpo 08, autorizado girar base, aguardando autorização de toque emitida. Autorizado base, aguardando autorização para toque emitida. 08. 3004. 0, decolada 04, chame o controle Salvador 120, décima 8, bom voo. 208, muito obrigado, um bom final de tarde, uma boa noite. Somente. Final, tendo a sua calada, 208. Olimpo 08, autorizado, toque e remetida, pista 0, vento 090 graus, 099. Autorizado, toque remetida, pista 0, vento 08. Paulo, boa tarde, Golo 620, passando 2000 na PUCA. Golo 620, contato da Armando Solagem, subindo a saída da pista para a gente tocar junto para o nível 370. Via para o 370, Golo 620. Socorro emitiu aos 06. Apenas em pistão no 0 no 1506. Aguarde para girar base. Está no vento 1500, vai aguardar para girar base. Olimpo 08. Corre, Olimpo 08. Depois do próximo toque emitido, solicita um procedimento ILS X8 ao 10. O Olimpo 08 será condenado junto ao controle. Obrigado, Olimpo 08. Bruno 8, 9, 9, 9. Jesus, você via para 2.6, Jesus, 0.5, até a gente sendo nessa distância, 0.5. 0 graus pela direita, reporte em renda, acessando Fernando Vento, Jesus, 0. 3.0 pela direita, vai reportar Fernando Vento, olhando para 0.8. Informação 320 da Bianca, passando Duna 220 em Jorge Kitt. Ciente, 08. Autorizado a pouso pista no 0.0.0 graus 099, informo o P3 da Atmosfera, por 1.500 pés, setor em pé, no meio da pista no 0. Regi do tráfego, nível pouso 0.062, zona 0. Controle. Será que liga o sinal após táxi? Você vai manter? Sobrevivo, eu estou aqui, né? É aquilo, livre táxi até a Porto Pé da Romeu. Vento vazando base 08. Você não acompanha? Deixa eu ver aqui, abaixa o pé. Eu sou Temos o mesmo acesso a monitorar. Boa noite, Esquerda Aquino, decolado ao 1-2, segue farol Itapuã 1.000 pés e chame o controle 120-8. Modifique também o transponder para 0161. Só Agora, olha o Colin 08, vetor contratado da LSX, em pistão na 0, curva esquerda na proa 3.020 e a razão 0.20. Se não der caso de falha, vai retirar a navegação na proa do quilo. Curva esquerda 3.060, limite ao 0.20 do VR Salvador, caso de falha, proa de pelo, 08. Está com seu retraso, informo que não recebo o seu modo Charlie com o final de tudo que está cruzando. Eu estou te mostrando o número 6. Agora à esquerda na proa 300. Esquerda 300, 08. Proa de Salvador, vou com o 169, já falado, estamos com a 107. O 169, que está com a descobrir, sai da sua bola para o 360. Número 645, deixa para 3006, ajuste a 905, autorizado, LFT, reporte estabilizado. E aí, se você vê que o filho passou para o da barra do tripé feliz da coordenação? Zero. Rota 3680, livre pouso na 1-0. Quatro. Fica aguarde. Passa na parada com o combinado de tudo. Que? Meu nome é 4532-1006, reporte estabilizado. Meu contato de retraso, informa que perdi o contato de retraso da escura mágica. Mantenha aqui antes de sair. Vai executar pouso. 989, do seu pé 3006, ajuste no 095. Ingresso para o Juliette Romeu, reporte alinhado e pronto na cabeceira 17. Zero 08, completa esquerda na 280, seu limite vai ser radial 390 de Salvador. O 9189, de restauração para aproximação final leste, curva direita, na proa 055, reporte estabilidade. 055, só está ali para leste, está estabilizado. Então, o 9189, prosseguindo 357. Treinamento correto, o 9189. Na proa 240 e seu limite radial 290 pela vez. Sou 8 na Alisalta, direto ao meu. Sou o gol 645, vou passar os caras agora. Sargo 645, tem aproximação, guardando o estômago 0 livre, o altímetro 0 no 5. Guardado. Eu no 89, completa direito na 065. 3, 4, 5, com a direita, Papa Alfa 3, 2, com o da pista 1, 7, auxiliar, a sua sul não vai interferir. O vento é 1, 0, 0 graus, uma pequena com 0, 9, nós, pouso autorizado, pista no 0. Pouso 0, minha parte 5. Pouso 2, controle 1, 2, 0, decimal 8, tem um bom voo. Meu, decolver 26, assim, controle, frequência 120, decimal 8, bom voo. Papá, meu alfa, Juliette Romeu, boa tarde, contato com a tua turma, 2060, na sede Corão, um abraço. A esquerda na proa 200, seu limite é ótimo. dirigir pela qual eles estão no controle. O senhor decolou de Guaracuí para Salvador, por favor. Sua notificação? Te confirmo que foi o equipamento e o seu aviso. Copiado, mas tenha o nome de respeito a Porto Paris. Já estava falando em forma de estação 1-1-10. Localizador, voo 9-1-8-9. Voo 9-9, foi na frequência 1-8-9-5. Volante 08 para o localizador com a esquerda na 1-4-0 e a porta estabilizada. 2-1-1, boa tarde, voo 9-4. Voo Rigo 9-1-8-9, elétrica, short, estabilizada. Avistado, vento a 1-0-0 graus, uma centena com 09 nós, pouso autorizado, pista 1-0. Eu vi pouso dessa, o 9-0-9-9. Prossiga. Fazendo reporte, livrando na pata. Estou autorizando para seguir até a pata. Cuidado da pata. Ingressando na pista no 7, táxi via pista e reporte ingressando no pátio 5, táxi sobre papá. Então você vai trocar o procedimento ILS após girar para 1-7. Mantenha 3 minutos de manter 3 voltas, curva agora direita na Pro 295. Já chamou aqui Yankee, reporte ao término, altímetro 1-0-1-5, temperatura 2-5. 2-5-9-5. Até Baeté, Lima, Papa Romeu. Alto já chamou completo, direita na 320. Quando o momento, 08. 08, altímetro 1-0-5 para chegar. Localizado no localizador para continuar com a sua conta. Gente, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 08. Avião 89, solo 32, à direita Foxtrot, solo 121, decimal 9, boa noite. Foxtrot, 9, boa. 2, 0 graus com 08 nós, autorizado, tá alta remetida, pista no 0. Autorizado, tá alta remetida, pista no 0, nem pista no 08. Frente Olympus, a critério, guardando a direção para ir a ingresso na perna do vento, vamos ver. Antena reta, guardando a outra direção para a perna do vento, vamos ver. Aqui Romeu, direita 005, aguarda para passar para o executar. 003, está para o executar? Para o ajuste 015. Ok, como é chamado o momento para a nossa altitude? 2090. Tá, legal. Procedimento LS. Pode ser remetido agora, Olimpo 08. Antes, lotado no 1510, Olimpo 08, curva esquerda, ingressa. Perna do vento, não no zero, reforça através norte da torre. Corra na esquerda, 1500, eu vou parar através norte da torre, eu limpo o 08. Corra na esquerda, Telefone, Matheus, 2 CR, agora.